Paredão Mega Fama. Alta definição sonora. Sem nenhuma distorção. Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. Como ele tá fazendo toda noite, a gente vai gravar mais um CD pro nosso canal Master CDs no YouTube, Direi Sandro Souza, portal Melody Pará e no site Melody Brasil. Você pode trazer o seu celular aqui pra ficar registrado. E a gente vai fazer hoje, na terça-feira de carnaval, aquele CD de marcantes pra ficar registrado na história e na memória de muita gente que vem curtir o melhor carnaval do estado do Pará. Obrigado a toda a parceria do Best of Pets Prime, a equipe que representa a nossa cidade, aqui do lado esquerdo. Aproveita, pega tua cerveja com os barraqueiros, os nossos ambulantes também. Manda no zap pra cá, manda no zap, vai. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Aproveita e bora tomar mais uma. Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada, só atrapalha. Meu parceiro Juan, agora a gente, Salão RG Visual do Mega Prisma. Meu parceiro Wesley também, obrigado a vocês, coração aí. Cheguinho no Chasque! Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. E a tatuagem? Escrito numa tatuagem já. Meu parceiro Diego da Vila do Lauro. O homem tá aqui também com toda a sua família. Vai, Cheguinho! Ainda tem o seu nome. Meu parceiro Valmer Love, o Wesley Travissão e o Juan também, falou assim. Ainda amor, junto está seu nome, oh meu. Se é pressão que você gosta, então você está no lugar certo. Mega Fama, o paredão que bate pesado. Bora! Bora! Meu amigo Claudio Verente. Alô, Gatenô, fala Gatenô, fala Gatenô. Alexandre Sampaio também. Equipe Moral de Mocajubim. Alô, Alexandre, aquele abraço pra você, maninho. Ele veio representar também. Hoje escutei uma canção de amor. E o quê? Amigos da galera da Baixada do Candela. Essa galera do Candela sempre tá com a gente, valeu. Hoje eu li um poema de amor. Motoqueiro fantasma na barraca dele. A cerveja tá 6x10, meu irmão, pelo amor de Deus. Aqui na frente do palco também tá promoção de cerveja, cara. É, Ailton, bora aproveitar então, né, garotinho? Amigo Falca, a Maiana também de Cassina, obrigado vocês da cidade de modelo. O meu parceiro Negão, nega! Fala, Neymar! Robert Prime! Fala, Robert! Meu parceiro Munchad tá com a gente aí no camarote do Isan, tá todo mundo reunido. Obrigado pelo apoio de todos vocês aí no camarote. Tá show esse camarote aí, meu irmão. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Canta, Thiaguinho, vai! Queria te dar o sol, sai a primavera. Em junho tá chegando o Paredão Mega Fama em dose dupla. Segura que vai ser pressão pra todo lado. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Thiago Lobato. Se ama minha cara e eu sentia nojo. E a primeira dama também tá por ali. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. você aqui do lado, meu parceiro Jaime, o meu amigo Timinho Ronaldo, os topetes Prime. Mente, mente também. Vai girar mais uma. Mega Fama. Paredão Mega Fama. Vai dando sede, aproveita, bate uma mais uma, vai. Canta mais, vai. Meu parceiro Gilmax passando por aqui pra dar aquele abraço. A gente que tava no bloco do Jamaica vem que tá gostoso. Bora, Jamaica. Realiza meu sonho aqui, Gilmax. Sobe aqui comigo. E vamos gravar esse CD de marcante. Mandando abraço pra toda a galera que vem de Castanhal na região. Vem pra cá, vem, meu irmão. O Alanzinho. O assinante de Itajose. Fala, não. Sei que não mereço. Enlouqueço. Vocês estão longe. Bora, Gil. Rony do Mercadinho, São João, também do Anani. O homem é bom. O homem é bom. Obrigado, Rony, por ter vindo. Me perdoe pelo que eu te fiz. Quero tanto te fazer feliz. Marcelo Alimentos. E a Tana da loja Zavaiana. Acabou, o quê? O Biodas. Você. Os caras doidos estão com a gente também. Amigo Luquinha, você que veio. Obrigado, melhor, pela sua presença no melhor carnaval do estado. E aí, Sabiá? Você que sabe, canta pra mim, vai. Para amor a quem não me ama. O quê? O Alan Wellington. E o Tobre de Kaique. Comigo não rola. Joguinho Souza, essa primeiríssima dama. Não. A tunda e doidão aqui no paredão, aqui no valor. Tá querendo o meu perdão. É Deus quem perdoa. Não dá mais. Eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Os meus cretinos também de Curuçá. Alô, cretinos. Passo pra você. Me toquei. Quero nunca mais. Dois. Só cama. Mega! Sentimento e zero ficha. Fama! Vanda, essa primeira do Maiúda Modesto, fala, mano! Tudo nosso, é tudo nosso, Maria! Maestro DJ Valdo Alves. E o paredão! Tirari, tirari, rarararara. Na madrugada, madrugada, vai! Tirari, tirari, rarararara. Obrigado a toda a galera que vem de Bragança, curtiu o carnaval em Curuçá também. Traga o seu alô aqui, vai! Vai! Bora, Juan! Caia madrugada, não vou. Wesley Tradição. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer, te amo. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. Você me conquistou. Teu jeito de dançar, benzinho, me deixa louco. Atenção, Elu, compareça na casa da Rita com urgência. Atenção, Elu, Elu, rapidinho. Então vem, ama, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Qual música pra dar sede, rock, vou te mandar. Então vem, ama, me fazer feliz. O quê? Que eu me dou inteira, sou toda sua. Segura, Catena! O paredão mais tradicional da região está aqui. É Mega Fama de Curuçá. E ponto final. Não, não. Tá vindo novíssimo! Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos. O meu parceiro David, o Orlando Itajuba! Marcou meu vídeo. Lá do setor do Arthur da produção. O tempo passou, mas... Dias, obrigado meu parceiro Arthur também, o Luciano, lá do Remanso, o município de Marapani, rompendo fronteiras hoje aqui, valeu! Dá um gole na cerveja e canta! Fechou a parceria aqui, meu irmão Rony do Mercadinho São João e meu parceiro Wanderson do Vanguard. Amor pra recordar. Falou em marcante, falou dos topetes. Praia, baby. Cerveja e vai lembrar do melhor carnaval do estado do Pará, o Mega Fama. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor, me diga onde... Os nossos pilotos de São João que estão com a gente, Ailton, um abraço! Estou no som da galera do Tico. Cafezaço da Mangue. Parceiro do Valdo Alves, escute a Rádio Mangue FM. Programa do Cafezaço Ailton Dias, de 5 às 7 da manhã, e do Maestro Valdo Alves, de 9 ao meio-dia. Só da Mangue, a melhor manhã do Rádio Paraense. Vem meu príncipe negro, o som da galera, estou no coração. O Rony. Jane, do Mercadinho São João, Dona Ni, sempre escutando os melhores CDs do Vanguard. E esse megafone vai estar lá também. Tem o príncipe negro, e o megafone. O Alexandre do 50, meu amigo Marcos também do Mauro Sul. É toda a galera curtindo o carnaval de Curuçu. Você que trouxe o seu amor pro melhor carnaval do estado, olha pra ela agora e fala assim: amor, amor, a gente tá no Mega Fama. Me abrace forte, não diga que eu fico de joelhos, peço, fique. Tento parar. Toda moçada no bloco, como que me siga, meu irmão? Fecha os olhos, vejo você. Diego do Lauro! Cadê a onça, meu padrão? Aí outro dia, por que essas músicas não sei de cara? Canta, vai, vai, vai! Como é que tá o coração, Gilmar Sérgio? Abre coração. Ô, paredão! Insensato. Joelho de preço, chamo o teu nome. Não vá, não vá, jamais se vai. Olha essa aqui, topete! O Naldinho, o cunhado, o Everton, lá no telégrafo. E o considerado Junino no Bang também. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo. Amigos do bloco, passa a sauda e caçando que vieram. Sorrindo bem, valeu. Parecia um sonho, mas quando acordei, a música pra dar sede, eu vou te contar. Estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Distância me faz gritar, nego Pará, a nossa Montana do Amor. É mais um CD que vai tocar na Montana, nego. Um abraço, muito carinho, valeu. Que saudade, o destino foi rebelde. Canta, vai. Você pega mais um pacote, tapetes. Onde você está? Como você está? CD que vamos escutar com meu parceiro Ailton Dias, a nossa querida comunidade do Guru Peré. Tu manda aquela bem gelada. E lembrando do melhor carnaval do estado. DJ Marcos e Gaiato tocando todas como se fosse na... Se liga no movimento. Tá rolando o sentimento. Wesley Tradição, Fabelov e Juan. E a gente vê no Mega Prisma. Vai, vai. Vai, Curuça. A galera também do bloco de Teuma na Furia. Rodrigo, Bochecha, Banana. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder. Alô, motoqueiro fantasma, obrigado por tudo aí, meu irmão. O bloco, a grande família. É o homem que apresenta lá no bairro do Marizá. Vou tocar, deixa o coração depois se abrir. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o meu. Meu parceiro Jonas, o Léo. Eu juro, do nosso paredão treme tudo. O paredão que representa também na região. Fala, Juninho. Obrigado, meu irmão. Você, garoto. DJ Marcos e Gaiato, tocando todas. Como se fosse a primeira. Fala, Neymar. Ele, o negão do Tenoné. Essa galera do Tenoné tá tomando todas aí. DJ Marcos e Gaiato, tocando todas. Como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento. Irãozinho, os vira-latas do Muriá. Para meu parceiro Eric. Paredão Mega Fama. Mega Fama. Fama. Marcelo Alimentos. Lojas Havaianas. Para Marcelino. O amor escolheu Marcelo, Marcelo, Casa de Carnes Marcelo Alimento. Pra viver uma linda paixão, não pensei. Alô, Gilmax, dá um cheio aqui rapidinho, aqui comigo, gente. Algo tão forte. Vem cá, o homem que representa amor, a nossa cidade moderna. O amor me levou onde nunca pensei. Para, Diego. Que pudesse chegar. Parceiro Júnior, por que essas músicas vão ser, hein, Júnior? Fala pra mim. A família da Paredão treme tudo. Meu primeiro amor. Você, você. Você me mostrou. Alô, meus topetes, vocês topetes. Que a felicidade está quando dois corações vivem uma grande paixão. Gira o pé! Amigos da família Bofa, na Dini de Teua. 5 anos de tradição no Carnaval de Curuçá. Alô, família Bofa! Lá da Ilha de Fora! Canta vocês! 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Nada mais para te esquecer. Meu parceiro Alice da família Montana do Amor. Agora a gente também é o Wellington. Obrigado por você ter vindo, meu irmão. Com os super telões e a... Ele tá aqui. Aqui. Aonde? Mega Fama. Paixão, me tá pegando fogo. Ailton Dias. Coração. Do Lava Jato, Mega Brilho, Júlio também, César, toda a galera tá em peso com a gente, o Bagana, o Alec também, Lava Jato Pressão, salve aqui DJ Gilmax. Sobe aqui, Gilmax, recebendo aqui no palco do nosso paredão Mega Fama, o meu parceiro Gilmax, o homem que representa a nossa cidade moderna em Castanhal, vai mandar aquele salve pro nosso vovão Gilmax. Que festa maravilhosa, Carnaval de Curuçá, só sucesso e parabéns pelo seu trabalho diante do nosso paredão Status Salve. Fala, Gilmax! Obrigado, meu parceiro Valdo Alves, sucesso, maestro. Ele, como sempre, fazendo jus na carreta, que é um sucesso, que é pressão total pra todo lado, que a gente tira o chapéu de verdade, viu? Obrigado, galera de Castanhal, que estão aí com a gente, meu parceiro Renato, ele, o Rogério, também, obrigado. Meu parceiro Vitor, é o Vitor, né? Fala, Vitor! Um abraço pra você, obrigado, parceiro, tamo junto. O meu parceiro Valcal, o Lava Jato mais original da cidade modelo. E também o meu parceiro Maisena, que esteve no berço também. Parabéns pra você, viu, Maisena? Tudo de bom. Curtindo a melhor, no melhor carnaval do norte do Brasil. É ou não é, meu irmão? Carnaval em Curuçá, ou seja, Max. Vamos! Fala, meu parceiro e amigo Gabriel, tá aí com a gente, com a primeira dama Dulce. A minha sogra Patrícia também, que veio pra reparar o DJ hoje. Então, sem muito papo, e bora curtir de verdade marcante. Vai! Rones, o mercado São João e a Rony também. Ela veio assim. Canta mais. Então de repente tudo aconteceu. Alô, família, não para. Na ponta da rua. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Pega o pacote de cerveja e relaxa agora. Faça como os Topetes Primer. Você não vai. Não saia da concentração de jeito nenhum. Mais top da região. Paredão Mega Fama de Curuçá. Por onde eu vou? Penso em você. O Rony é essa irmã. Não aguento mais. Fala, Rony! Viver assim. A noite cai. Não te encontrei. Meu amor. Os pilotos de São João da Ponta estão com a gente. Valeu, pilotos! A galera do bloco Coro que me siga aqui na frente. Já falaram, Valdo, até 3 da manhã, é? Então liga o modo no Fábio Assunção aí, meu filho! Eu falei o top das marcantes! YouTube, Sandro Souza, site Melody Brasil, site Melody Pará, Mega Fama, Mega Fama. Eu fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Com música para dar sede, meu amor, será que foi em vão? Amor, preciso ter Iriniteu, Anafonia tá na área. Comigo. O maior e melhor bloco do interior. Amigos da galera, Aventura Noturna do Abade aqui comigo. Aventura Noturna que representa. Fala, Galudinho. Do Lauro, fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim, garotinho, agora fala, fala! Além do infinito, com olhar de fogo, estou sempre ao teu lado, sempre teve vou voar. Fabiano, para na ponta da rua! Para gente tomar aquela gelada, essa família que sempre escuta o CD do Maestro também. Maestro. Maestro. As lembranças me dominam em um quarto. Fala, Jurina! Fala, Maestro! Eu junto com a família ouvir o pop e tocar. Hoje é Mega Fama, mano. Mega Fama. Paredão Mega Fama. E o Wanderson vai cantando, vai pirando. Pega mais um pacote, gente. Vai, vai. Vou! Boa! Esquerda, cara que vem de Terra Alta também representando. Um abraço com muito carinho vocês aí. O quê? Amigo Rony, sua irmã Tiane, amigos do Mercadinho São João lá também. Júnior Ceroto da Grande Família. A Sara vai das musas por aqui também. E aí, Sarinha? Mulher tá carreira solo, é verdade, é verdade. Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sei, nunca viverei. Sei que errei, mas aprendi. Brasil, o melhor carnaval do Pará em Curuçá. Organização lugar, eu fiquei... Secretaria de Cultura. Aí eu encontrei alguém que... Uma realização Prefeitura Municipal de Curuçá. Administração Prefeito da Rafa e Vice Hamilton Ailton Dias. As mulheres gostam muito dessa música aqui, eu não sei porquê. O grito da mulherada aí! Banda Puro Desejo, com DJ Léo e DJ. Toda mulher canta essa música aqui, não é não? Então canta aí, mulherada, que eu quero ouvir, vai! Vocês agora! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o quê? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O Gabriel da família rouba a cena. Valber Love, Juan, Wesley, que tradição. Sou você que eu ia morrer de amor. Que o quê? Que eu ia pedir pra você. Canta, canta. Que eu ia chorar por você. Parceiro Gilmate. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. É pressão que você gosta? Então você está no lugar certo. Paredão Mega Fama. Thiago Lobato, Fabiano Lobato, obrigado, patrão. Minha patroa aí também pelo convite. Para o mesmo, Thiago! Você é Fabiane. O camarote do Insano, loucura, loucura, loucura. Quatro dias com a gente aí. O quê? O que pensa aqui? Glaucio Mel também, o muchacho no camarote do Zan. Alô, Glaucio! Fala, Glaucio! Não exista! Vá viver o seu amor. É o som das marcantes, é de ao vivo. ritmo do carnaval de Curuçá. Gustavo Barbosa, o Guto de Terra Alta. Fala, Tadeu Reis. Tá na área também. Tá na área. Cai a madrugada. Estou sozinho pensando em você. Estou abandonado. Sem teus carinhos não consigo. Amigos do Bloco Pova também de Niriteua. Um abraço, muito carinho. Rogério, lá do Guru Samba. Ao lado dos Vira-Latas, curtindo Mega Fama de Montão desde sábado. Em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que... Pega o teu pacote de cerveja que dá tempo ainda até 3 da manhã. Loucura, loucura, loucura. Você é meu bem. Querer que meio tempo e a distância. Luanzinho, o Eric Lopes. Meu parceiro Júnior por ali também. Meu amigo Nazareno, fala cachorro. Meu amor. Chico do Abade também, o nosso barbeiro número 1, bora! O Sabiá, o Marcelo Alimentos. Um abraço, Marcelinho. Eu paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Família Galvão! Quando você tocou. Os patrões oficiais do bloco do Iriditeu na Fonia. Para o Rodrigo! É pura curtição, mega pensão. Amigos do Paredão Trime Tudo, pirando cabeção. Agora é hora de divertir um pouco, né, família? Palpitando as batidas do meu. Vai! Vai! Vai! Eu faço pé de príncipe negro. Solta a galera do night. O meu gerente Vano Silvanguard aqui comigo. Obrigado, Vano, por tudo mesmo aqui na produção do nosso Mega Fama. E nessa primeira da manhã, junto e misturado. De coração, DJ Meme, no pesadão das aparelhas. Alguém vai lembrar dessa? Evaldo, não faz isso, covarde. Só pra quem se lembra, pra quem se lembra. Um abraço também pros meninos do problema. O Pablo, Peterson, Matheus, o Loro, o Carlos. Olha, eu sei que tá difícil. Lá do Canela. Eu tô mais atento pra tudo, tudo no seu. Depois. Depois que a chuva. Canta aí, meus topés, vai. O sol brilha. Ó, oh, coisa boa. A esperança te. O Boco, o Jaime. Dela, o meu parceiro, o Tibi. Ronaldo. Busque ser. Todo mundo junto aqui, meu irmão. De tempo ao tempo, veja no mar. O Mário, toda a família da ponta da rua. Tão só, não desiste. Veja, veja, veja. Veja no mar. Pescador. Tão só, não desiste. De um grande amor. Só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar. Meu parceiro Inanzinho, frenético por ali. Toda noite sozinho, então parto. Canta, Inanzinho, vai, vai cantando bem alto, canta bem alto, vai. Desculpa. Hora de cerveja, 6x10, 6, mano. Aqui na frente do palco. Aproveite e pega logo teu pagode. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, errou. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui. Canta você. Te deixe só. A sogra do Gilmax. Agora estou. O Mercado da PU, sua melhor opção de comprar carne. Amo meu DJ Gilmax e você. Saudade, volte pra mim. Te amo demais. Bora girar. Fama! Agora deu sede, vai! Pensando distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar. Obrigado, nosso secretário de obras de Terralta, meu amigo Guto. Alô, Guto, tá no camarote do Insan, curtindo o carnaval em Curuçá. Um abraço muito carinho. Thiago Lobato, você, Thiaguinho. E a Fabiane também. Sofrendo e chorando por ti. Uma música para dar sexta, Pet. A nossa história de amor. Pode ou não pode? Pode, pode, pode, pode. Pode ter um fim. Se você CD que meu parceiro Rony e a sua irmã vão curtir lá no Mercadinho São João. Amigos do Anani, fechando parceria com o Treme Tudo Vanguard. Obrigado, homem que representa por lá, meu amor. Em abril 2021, Alan Coen recebe o lançamento do novo Vanguard. Bora diminuir um pouquinho aqui. A gente fala aqui, Curuçá. Que é moral pra quem tem o moral, então... Então... Mega Fama! Tá no CD! Agora deu sede, vou te contar, meu irmão. A música leva o nome de Curuçá logo no começo, ó. No começo, ó. Foi em Curuçá que eu te encontrei, meu amor, eu juro. Aqui do lado esquerdo, esses caras, desde sábado. Os topetes vou ganhar sequência. Então, então! Com a intenção de Curuçá o arrebentando. Enquanto o sucesso DJ... Saudoso Kim! Na cabine eletrônica você vai dançar. Eu sou dos topetes que... Para não treme tudo! Com a intenção arrebentão de Curuçá. Que faz você dançar. E vai te envolver. Quando os topetes chegarem, você vai se apagar. Oi, Topete Prime. Vai comigo ficar. Por favor, tente entender. Se liga, vai, vai, vai, vai. Você vai. Se liga, se liga. Na... Falou em Curuçá. Falou em Curuçá, falou topetes, meu irmão. Se liga na nova sensação. Falou em Curuçá, falou topetes, meu irmão. Só as melhores! Falou em Curuçá, falou no Interson! Falou no Vanguard agora! Falou no Scorpion! Falou no Ciclone! E nos muitos paredões como o nosso Mega Fama! É o município que mais é representado pelos automotivos! Pelas aparelhagens! Sentindo no instante que eu iria ser sua. O seu sorriso tão... O Maico também, da van! Lunina, da van, o Jaderson! Você é linda! Já toma apoio por aqui! Você é tudo que o homem quer. Vou te fazer uma declaração. Entre outros versos, falar do coração. Agora estou louca por ti. Eu já não sei o que devo fazer. Mas cai a noite, quero dançar. Bora, Rony! O Tico da Aventura Noturna aniversariando hoje lá no Abade. No Intenção de Curuçá, tá? No Intenção de Curuçá, tá? O quê? No Intenção de Curuçá, tá? Com DJ Kini. O Carito Silva também, a Drica Silva. No Intenção de Curuçá, tá? No Intenção de Curuçá. Os queretinos de Curuçá com a gente. No Intenção de Curuçá, tá? Com DJ Kini, DJ Márcio a comandar. Bora, gente! Fica na história. O melhor carnaval do Pará em Curuçá. Obrigado você que veio, você que veio. Me contaram que estás arrependido. De vez em quando ainda perguntas por mim. Ai, quem dera que isso fosse verdade. Pois só Deus sabe que não vivo mais sem ti. Cá arsenal personalizados. Obrigado a toda a galera que tá com a gente de montão. Fugindo só na manha. Obrigado a vocês. Lojas Havaianas. Rede de Açougue Marcelo Alimentos. Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor. Graça e o Mel também. Nessa festa, se quiser me encontrar. Momento Andresa Mel no Camarote do Exame. Me fazem sorrir. Todo mundo junto por ali, galera. Pois é só uma guia de fogo. Degnil Souza, a primeira dama Duda. E toda a equipe vira-lata. Fruto sensual, a explosão contagiante. É parceiro Degnil, vamos gostei da camisa, Hilton Dias. Sabe que eu sou seu fã, né, Hilton? Esse cara é demais, meu. Giro lá em Castanhão. Só quem quer curtir mais um pouquinho. E a família MT de Curuçá. Aquele tempo bom, Topetes. Onde tudo começou. Vem dançar, com Transação. É o campeão, é o campeão. Vem dançar, com Transação. É o campeão, é o campeão. O meu parceiro Bené, o bico da pratinha. Fala, Bené. Diego do Lau. É o campeão, é o campeão. Vem dançar, com Transação. É o campeão, é o campeão. Eu confesso vocês, é muito difícil tu ver alguns casais dançar o tecnomelo hoje em dia. Mas é impressionante como a galera sabe dançar o Melody nesse tempo aqui, né, cara? Então aproveita, pega ela! E bora curtir os bons momentos com o maestro, assim. Vai, vai! You turn me inside out. Turn me inside out. You tell me what it's all about. To make your tears run dry. You turn me inside out. And I don't have the slightest doubt. Cause I can't see, you can't see what's really inside of me. Atenção, Rayane! A Rose já está de saída pra Castanhal, viu? Compareça urgente! Wesley Tradição! Meu parceiro Juan, vamos enorme! Bora, Thiago Lobato! Minha não para da ponta da rua. Vai, vai. Paredão Mega Fama. Paredão Mega Fama. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo essa papovurada. Você me liberou, mas não sai. Velhos carnavais. Agora eu tô sabendo essa papo. Vou te contar. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. O Rony é sua primeira dama. É só papo furado. E é sua irmã lá no Mercadinho São João. Eu quero sair sozinho pra... O quê? Um brega por aí sem ter... Família do Paredão Trime Tudo. Amanhã cê tomando... Meu parceiro Júnior! Um abraço pra... Lembra aquele abraço pro Cátio, viu, meu irmão? Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu... Irãozinho! Fala, galera dos vida-latas, por aqui. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu... Bora na contagem, vai! Um, dois, três. Vai, vai, vai, vai. Prega nessa aparelhagem. O primeiro. Vanguarda. Vibração. Super som. Imperial. Clube do Remo. Transação. Juriti e o Prega das Aparelhagens. Fala, Nenê. Grande Nenê. Se liga na contagem. A Tiane e o Rony. O Rony e a Tiane. Formou, formou, cara. Prega, prega, prega nessa aparelhagem. Olha a contagem. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens. Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo. Equipe Panelinha de Castanhal. DJ Cobra faz a festa com Imperial, Clube do Remo com a... E o maestro faz a galera dançar, a galera dançar, a galera... O melhor carnaval do estado do Pará. DJ Jailson faz a onda com o Transação. DJ César manda brasa com o Super Som. DJ Brasil tocando tudo com o Vibração. Agora o DJ Valdo, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. pra você que tá curtindo mais um pouquinho. Lembrando que a gente vai até 3 horas da manhã com vocês aqui na concentração. Chegou o paredão! Obrigado, Júnior, abertura noturna do Abade, sua primeira dama. Toda a equipe fechando com certo. Fechando no paredão. O nosso Mega Fama. Um abraço, Júnior. Com você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Gerente Wanderson! Gerente Wanderson! Gerente Wanderson! Aí a tua, lá vai a tua! Mega Fama! Eu duvido do pegar mais um pacote, manda! Equipe Panelina, obrigado vocês, meu irmão. Essa galera que é sangue bom. É o Vanguard, é? Thiaguinho, força tática! Alô, Thiaguinho! DJ Valdo no comando, faz você dançar. O Vanguard tem tudo, tem história no Pará. É só pra relembrar aquele giro que não volta nunca mais. Vai, vai, vai, vai. Eu vou dizer qual é melhor. Fala logo! Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer, que faz você dançar. É o Vanguard, eu tenho tudo do Pará. Fala pra mim! Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer, que faz você dançar. É o Vanguard, eu tenho tudo do Pará, do Pará, do Pará. O Fabinho arrebentou por aqui. Quase 10 horas de festa, viu? É, com a minha mãe, muita música, né, galera? E o que tocar agora? Faltando 7 minutinhos para as 2 horas da madrugada. O que, que o maestro toca agora, hein? Pode ser essa? Ah, beleza, então, vamos lá. Pega mais um pacote de gelada, vai! Como é que tá o do coração, hein? Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Paredão Mega Fama! Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Bora, Fonzeira! Mas eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Mas é tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Meu amigo Sidney Mix, das empresas Fogoió, meu gerente, tá na área. Veio dar um abraço no maestro. Ele é sua primeira dama. Alô, Sidney. Um abraço pra você, meu garoto. Tamo junto, meu irmão. Eu vou provar do seu carinho. Sabe que você, meu. Fala Luiz Gonzaga e o Sidney. O homem é bom. O homem é espetacular. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for, mais fácil pra me perdoar. Mas o amor, às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei, se com você é diferente. E o amor? O amor, o amor, mas às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei, se com você pode ser diferente. Coração, coração. Francis Francisco de Piquiateua. Bora, Francisco, pega logo a tua, que eu pego a minha, tu pega mais uma. É, meu parceiro. Você foi a primeira namorada. Eita! Logo que te vi, me apaixonei. Eu acho que esse carnaval vai deixar saudade pra muita gente. Coração batendo disparado. Alô, meu camarote do Luizão! Não quis pensar em nada, me entreguei. Olha quem tá do meu lado aqui, cara. O tempo passou. E hoje aqui estou. Bora, muchacho! Sem o teu amor. Aventura noturna do Aplade! Quero te amar. Vira-latas. Vem me encontrar. Fabinha Mampara. Vou te esperar. Um abraço, Valdo, pra você. O mesmo. Maestro DJ Valdo Alves. Amor, amor, amor. Telefona, por favor. Quer o quê? Quero ouvir a tua voz. Ah, tu quer? Quero te falar de amor. Liga aí, vai. Telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz. Eu quero. Quero te falar de amor. Olha, por favor, liga pra mim. Quero ouvir a tua voz. Muchacho. Quero te falar do meu amor. A gente já tocou de tudo, mas tem muita música ainda que passa despercebida. Tropicalha. Tropical. Paredão Mega Fama. Bora dançar, dançar. Quantas noites venho sem dormir? No meu quarto sem você aqui. Pega mais um pacote. Sempre vai mexer. E vai só na banda, viu? Sem o mais importante. Nada pode vencer. A solidão é tão grande aqui. E aí, forzeiro? Quantas vezes em sonho estás aqui? Sabe aquele CD que tu vai baixar no portal Melody Pará, no site Melody Brasil? Vai comprar a tua cerveja, vai curtir no teu carro. É esse CD do Megafã. Pena que no instante, quando acordo, foi embora, não estás mais. Um tanto diferente, né? Um vazio bem. É, estou perto. Vou procurar. Vou por aí. Dicas em casa e a quem passar por mim. Vai perguntar? Pergunto por você. Aonde está você? Tropicada chegou no carnaval de Curuçá. E chegou também Calcinha Preta. Alô, Rony. Toma mais uma. Eu liguei. Estava fora de mim. Tanto que te esforcei. Mas como vou deixar você? Se eu te amo. Você ama ou não ama? Fala logo. Amo, amo, amo. Rapaz, o Pirabas. Onde você anda nessa hora? Esse tem história, o motor da pista negra. Eu juro que pago pra saber. Bora, Curuçá! Meu Deus, eu mandei meu amor embora. Ama ou não ama? Lembrando que na concentração a gente vai até às 3 horas em ponto. Já gravando nosso CD para todo o Brasil. Direto aqui, a nossa cidade de Curuçá, no Carnaval da Paz e da Alegria. Junto com o Paredão Mega Fama, participação do Maestro Valdo Alves do Vanguarda, do Fabinho. Vai curtindo, vai curtindo, vai, vai, vai. Onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber. Eu mandei meu amor embora. Amor, amor. Hoje ainda tem os ilhados. Amor, amor, amor. Oh, meu amor. O Thiago tá ilhado, né, muchacho? Eu amo você. Mega Fama! O tempo passa, tudo passa, mas este nome fica. Mega Fama. Bora, maestro! Vem, maestro, DJ Valdo Alves. Vai! Dá-lhe a cacetada. Já? Oh. 007. Eu te falei que dá pra te tomar mais uma ainda. Aonde? Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Aproveita que a galera liberou o salão pra você, tá bom? Aqui tá bom, mas as paredes. Você que paquerou aquela gata desde sábado. Era pra ser. O maestro agora vai te ajudar, tá bom? É, mas. Pega ela, vai! Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. De novo, de novo. Rony 07, ele é sua irmã. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Canta, Tiane, vai. Já me ganhou, agora só me leva pra... Assim, família, não para, eu sei que vocês gostam, vai. Ô, Mega Fã. Quando você fica ao lado de uma pessoa, ela mesmo em silêncio... Aquela pessoa que faz bem pra você. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse... Bora curtir! Quando estiver um dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Aquelas que dão sede. E quando chorar de saudade. Saudade de Curuçá tu vai sentir, cara. Quando morrer de ciúme. E quando a sua sensibilidade. Um abraço também pro nosso amigo Marquinho Lima. O Aldo Promoções. Isso é o quê? Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e o... É amor. Isso é amor. É a Topetes. Tá rolando amor. Canta a boca. É o encontro de metades, a rosa. O Jaime que dá valor, meu irmão. Isso é amor. Tá... Nonato e Flozinha. Flozinha e Nonato. Pega logo ela, vai. Rosa e o beija-flor. Oh. É amor. É o encontro de metade. Alô. Como é que você está? Olha pro teu relógio aí. Sei que são 2 da manhã. Égua. Tá tarde demais. Rapaz. Decidi ligar. Esse maestro é moleque doido mesmo, né, mano? Sei que está namorando. Capitão Silva dos Cretinos. Meus parabéns, felicidade. Negujão e a sua primeira dama. É isso aí. Alô, Negujão! Se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer... Ele deu uma farra pro patrão hoje, mano. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim... Esse é Negujão, alô, Negujão, manda logo tua pra cá rapidinho. Vem aqui com o Vandos, vem. Mas sei lá... Bora, moleque! Deixa o tempo passar... Mas antes, confessa logo. Me desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou. Meu parceiro, e disse DJ Thiago, Toninho da Farmácia Cabral. A gente abraça com muito carinho vocês aí da Farmácia Cabral, meu irmão. Te avisa, vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode cantar você, Bebezão Mil Grau, a Paula Bandida. Há 10 anos, tá feijando, alô, bebê. Vou te esperar. Mais uma. uma música que dá sede, cara. 007. Dança no Mega Fama! E aí, vamos começar por onde? O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Amigo Clay, para sua primeira dama, com muito amor e carinho. Amigo Chico Aldozinho de aí de fora. Mas será que você... Wesley Tradição, Juan e o Valber Love. Eu sim. Só na mana, Valber. Que perdemos tempo. Eu sinto. Que sinto a mesma coisa que você nesse momento. Devino GDL Cassanão, o baixinho toda comitiva. Se dependesse só de... Pode Devino, representa. A gente não tava assim, separados por um muro de Berlim. Se fosse só querer, se dependesse só de mim. Clay para Lene de algodãozinho. Já vou fechar esse CD aqui, cara. Eu sei que você vai escutar esse CD em todo o Brasil, vai lembrar de Curuçá, o melhor carnaval do estado, tá bom? Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Negujão do Bom Preço. E a sua primeira dama. Júnior da Aventura Noturna do Abade, fechado com Vanguard, meu irmão. Você, obrigado, vocês estão aqui no Mega Fama hoje. Hora de um dia acabar. Família treme tudo. Você não sabe quando. O nosso paredão, parabéns pelo empreendimento. Tem que entender que amores. E aí, vira latas. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar, nego João, devagar. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando... Olho do Mercadinho São João. Embora seja tão romântico, eu tenho... Esse representa até o último instante, cara. E a sua primeira dama, Ailda Modesto. Obrigado pelo apoio, meu gerente Wanderson. Família Rombacena, família Estopete, Juntina. Não podia faltar esse show, né, meu irmão? Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Maestro DJ Valdo Alves e o pequeno mestre DJ Fabinho, botando na pressão no paredão mais top da região.